começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda. Programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Com o sacerdote e escritor Gero Maita. Oferecimento, Editora do Conhecimento. Conheça a grande variedade de livros no site www.edconhecimento.com.br www.edconhecimento.com.br. No ar, programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com Mestre Ramatiz. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Rogamos as bênçãos do mais alto para essa manhã, para este dia, para essa semana que se inicia a cada um de nós. Rogamos a iluminação de nossas consciências para que realmente estejamos preparados para todas as verdades, para todas as mudanças que envolvem não somente essa fase planetária a qual passamos, mas principalmente que envolve a nossa vida, que envolve o nosso ser. Senhor Deus, nós pedimos a Tua luz para clarear os nossos pensamentos, para balizar as nossas decisões e, principalmente, para nos fortalecer na caminhada que escolhemos em nossas vidas. Nós pedimos o concurso dos bons espíritos que nos assistem, que nos orientam, que nos conduzem, para que sempre nos auxiliem, errantes que somos, a nunca nos desviarmos do caminho da lei, da verdade e da justiça divina. Ao nosso irmão Ramatiz, nós pedimos a bênção nessa manhã, rogamos o envolvimento do nosso trabalho que se realiza na Rádio Tox de Aruanda e pedimos que todas as inspirações, que todas as palavras, que todas as orientações possam partir do mais alto, não se balizando na nossa opinião pessoal, mas tão somente na opinião dos imortais comprometidos com as causas do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como no céu e em todo o universo. E o pão nosso de cada dia, Senhor, pão que venha tanto no lado material quanto na palavra e no conhecimento, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E nunca, Senhor, nos deixeis cairmos em tentações e nem sermos tentações na vida do nosso semelhante. Amém. Bom dia a todos vocês. É um pouquinho rouco o que eu estou falando com vocês nessa manhã, mas não é nada de sério. É excesso de trabalho que acabou forçando um pouco a voz nesse final de semana, então vou falar um pouco baixinho hoje, trazer o microfone mais aqui próximo da minha boca, que nós estamos iniciando com muita alegria, com muita fé e muito amor, o nosso programa Despertar da Consciência, né? Uma visão universalista com o nosso amado Ramatiz. Eu sou Gero Maita, apresentador do programa, sou idealizador do Centro Espiritualista de Umbanda de Esperança, junto com José Severino, nosso mentor, sou escritor, e é com muita alegria que nós estamos reunidos com vocês aqui nessa manhã, para falarmos um pouco sobre Ramatiz, mas para falarmos principalmente de quanto que é importante nós nos conscientizarmos de alguns pontos que ainda se tornam difíceis, né? De nós assimilarmos no nosso dia a dia, principalmente com base no livro Fisiologia da Alma, que nós estamos estudando no decorrer desse programa. O programa tem como cunho doutrinário estudar as obras de Ramatiz, e a gente estuda sem pressa, estuda detalhando as perguntas, colocando, me perdoem, colocando que os mentores nos orientam e nós estamos aqui a título de auxiliar, antes de mais nada, né, de orientar. E novamente eu quero registrar aqui que o programa da semana passada, no último e-mail que nós lemos aqui, Nós registramos aqui o desabafo de uma mãe, né, que escrevia em nome do seu filho, Flávio, um garoto, um jovem, eu tomo a liberdade de relembrar isso, que nos escreveu, começou a beber com 12 anos de idade, se enveredou pelo mundo das drogas e hoje, aos 18, se encontra depressivo, sem forças para digitar as palavras no notebook para poder falar conosco aqui ao vivo no nosso programa. A mãe dele nos escreveu, eram os últimos minutos do programa e nós nos emocionamos, né, com muitos ouvintes que falaram conosco depois do e-mail que nos foi enviado dessa mãe, da importância que o programa de cunho orientativo estava realizando na vida dessa família. Então isso nos impulsiona, por um lado, a continuarmos a levantar essa bandeira que Ramatiz há muitos anos nos trouxe aqui, aprofundando os seus conhecimentos, e por outro lado nós nos sensibilizamos, né, de saber que uma pessoa na flor da sua idade, infelizmente, se enveredou para esse caminho. Olha, mas se as pessoas que nos ouvem ficam felizes em saber, eles compareceram na nossa casa, já foram orientados e já estão dando sequência ao seu tratamento, que nós temos certeza que será coroado de inúmeras bênçãos. Então, vale a pena, valeu e vai valer muitas vezes mais a pena esse trabalho que nós estamos realizando, né? Muito obrigado a todos os ouvintes que nos escreveram semana passada, também oferecendo ajuda a essa família. Os e-mails foram encaminhados para eles, tá? Aí eles vão ler e, enfim, manterão contato com vocês, essa coisa toda. Gente, eu gostaria de convidá-los para amanhã, terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, a participarem da reza do Terço das Almas, que vai ocorrer aqui na nossa casa Céu Esperança. O Terço das Almas ele foi canalizado por um médium na época, né, de 1859, que era João de Camargo Barros, que viveu na cidade de Sorocaba, e que tem uma trajetória, uma história fantástica, né, um ex-escravo, que começou aos 40 anos de idade a desenvolver a sua clarividência e obteve da espiritualidade a tarefa de construir uma capela, que existe até hoje em Sorocaba, e essa capela era universalista, porque ali dentro vinha caboclo, vinha preto velho, vinha padre, vinha freira, se evocavam os santos, se faziam os trabalhos da Umbanda, e nós encontramos esse espírito deixando um rastro de boas obras, de dedicação, de amor, e tudo isso trabalhando sozinho. Ele serviu aos espíritos durante 44 anos da vida dele, e uma das vivências que ele tinha, ele canalizou esse Terço das Almas, que nós desenvolvemos um trabalho hoje, lá em Sorocaba, na Capela da Água Vermelha, né? Nós temos um trabalho espiritual que é realizado lá. O João de Camargo não é o meu guia, não é o meu mentor, ele é um amigo espiritual que é muito presente aqui na nossa casa, um amigo que nos orienta muito, né? E que nos trouxe a tarefa de divulgação do trabalho dele. Nós temos uma página dedicada a João de Camargo aqui na rede social Facebook, e nós temos o Terço das Almas que realizamos aqui na nossa casa. Então, é uma noite de oração, é uma oração muito forte, muito salutar, muito bacana, que você sente não só a presença dos pretos velhos, mas de todas as correntes, né, que vêm nos auxiliar, e nós gostaríamos de convidá-los, caso estejam interessados em participar, que estejam aqui, na Avenida Marcondes de Brito, número 1577B, aqui na Vila Matilde. Vou deixar o nosso telefone para tirar algumas dúvidas ou prestar algumas informações, né, daqueles que queiram saber, que é 011-3926-4459. O terço é gratuito, tá, que não se cobra nada, e ele é realizado amanhã às 20h30 horas, tá? Nós temos às terças-feiras a Escola de Médiuns Ramatiz, porém, ela é quinzenal. Então, amanhã, como não tem aula, houve aula semana passada, nós faremos a reza do Terço de João de Camargo. Para aqueles que gostam de benzer, para aqueles que gostam do benzimento nós abrimos aqui para as pessoas que trabalham à noite, que não podem vir ao centro, com muito sucesso, o atendimento com benzimento aqui na nossa casa, todas as quartas e sextas-feiras, das 14 às 18 horas, benzendo pessoas, benzendo animais. Nós benzemos à distância também, traz uma foto da pessoa para nós auxiliarmos, benzemos crianças, né, adultos e animais, e é gratuito, não tem nenhum custo esse atendimento. Nós abrimos, inauguramos esse trabalho aqui na semana passada, e para meu assombro foi um sucesso o número de pessoas que trabalham à noite, que gostam do benzimento e que vieram aqui para serem atendidas na nossa casa. Então, o benzimento, o atendimento com benzimento, ele é semanal, toda semana, de quarta e sexta-feira, das 14 às 18 horas. Você que quer conhecer um pouco mais das atividades da nossa casa, acesse a nossa agenda no nosso site, www.celoesperanca.com.br. Lá você vê toda a nossa programação mensal. Vocês vão ter que aguentar a minha tosse no programa hoje, porque como nós estamos forçando um pouco a garganta para falar, irrita um pouquinho, mas não é nada de sério, a gente recupera rapidinho isso. Dando sequência ao nosso evangelho do dia, bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim as criancinhas. Passagens de Mateus e Marcos. Mateus capítulo 5, versículo 8, nós encontramos: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, apresentaram a Jesus algumas criancinhas para que ele as tocasse. E como seus discípulos repelissem com palavras ríspidas aqueles que apresentavam, Jesus, vendo aquilo, zangou-se e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade vos digo, quem não aceitar o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo-as abraçado, abraçou-as, impondo-lhes a mão. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui qualquer pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tomou também como símbolo de humildade. Essa comparação poderia parecer incorreta se considerássemos o espírito da criança como uma alma muito antiga que, ao renascer, trouxe consigo para a vida corporal as imperfeições de que não se despojou em suas existências anteriores. Então, só um espírito que tivesse alcançado a perfeição poderia nos dar o exemplo da verdadeira pureza. Mas, do ponto de vista da vida presente, a comparação é exata, pois a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência má, apresenta-nos uma imagem de inocência e candura. Assim, Jesus não diz de modo categórico que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se parecem com elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como ele é? Tudo é sabedoria na obra divina. A criança precisa de cuidados especiais que só a ternura da mãe pode dispensar. Ternura que aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade pueril. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e tinha de ser assim para conquistar-lhe a solicitude. Então, não conseguiria ter para com o filho a mesma abnegação se percebesse nele, ao invés da ingenuidade infantil, um caráter viril de ideias de um adulto, menos ainda se conhecesse o seu passado. Além disso, é necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, o qual não conseguiria resistir a uma atividade exagerada do espírito, como se pode observar em crianças muito precoces. É por isso que o espírito se perturba quando se aproxima o momento da encarnação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele fica por determinado período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, na sua nova existência terrena, tudo que poderia dificultá-la. Seu passado, porém, influi sobre ele, que renasce para a vida maior, moral, intelectualmente mais forte, apoiando e auxiliando pela intuição que guarda da experiência adquirida. A partir do nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem, suas ideias recomeçam gradualmente a entrar em atividade, onde podemos concluir que durante os primeiros anos o espírito é realmente uma criança, pois as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão desconhecidas. Durante o período em que seus instintos estão inertes, ele é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar-lhe o caráter e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Assim, durante algum tempo, o espírito volta a usar a vestimenta da inocência. Por esse motivo, Jesus tem razão quando, apesar dos antecedentes da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Como leitura de apoio, o Livro dos Espíritos, pergunta 459 e 460. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e atos? Quanto a isso, sua influência é bem maior do que imaginais, pois frequentemente são eles quem vos dirigem. Na pergunta 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos sobre o mesmo assunto vos ocorrem simultaneamente e muitas vezes totalmente opostos entre si. Pois bem, entre estes pensamentos sempre há os que são novos e os que são nossos. É isso que vos deixai confusos, porque tendes em vós duas ideias que se opõem. Uma frase para nós refletirmos a nossa semana. Quem sou eu? Como me vejo? Tenho sido uma pessoa autêntica e verdadeira? Pois é, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Com base nessa máxima de Jesus, nós tomamos como exemplo hoje o que nós encontramos aí no dia a dia, né? Principalmente ligado ao vício do álcool, né? Então, nós sempre colocamos aqui a fase juvenil. Ainda hoje de manhã eu vi uma reportagem da violência, né, que acontece nas escolas. Meninas que se maquiam, gente, né, passam maquiagem no rosto, arrumam o cabelo para ir brigar. Os jovens, né, já marcam a briga que vai acontecer dentro da sala de aula, fora da sala de aula, e isso acaba passando omisso aos nossos olhos, né? Achamos que é uma coisa normal, achamos que é da fase da idade, mas, olha, com todo perdão, na época que eu estudei não era assim, não faz tanto tempo assim. Então, o que, que nós olhamos nos dias de hoje? Que os valores do ser humano estão mudando muito. Que o ser humano quer ser uma coisa, quer antecipar algo que ele não tem maturidade para ser ainda. Nós encontramos isso nos jovens, né? Querem ser adultos antes da hora. Não querem viver aquela fase da infância, da juventude, para poder ter base para encarar a fase adulta. E, infelizmente, isso cada vez mais se torna corriqueiro, e nós encontramos, no meio desses jovens, o uso de armas, o consumo de drogas, e dentre essas drogas encontramos o consumo do álcool, né? Sábado nós encerrávamos as atividades do centro, era por volta de 22 horas, eu estava indo embora para casa, e era comum aqui numa praça, uma praça próxima ao centro, jovens que você via que não tinham mais do que 18 anos, bebendo novamente o vinho, comprando bebidas nessas barraquinhas que ficam na rua, que eu acho que é uma coisa extremamente legal, que vende para qualquer um, fornecendo bebida para essas pessoas. E aí nós começamos a ver a reação de tudo isso, né? A importância do diálogo familiar, a importância da assimilação das mudanças do mundo na visão dos pais, e principalmente não afastar o jovem, né, da sua casa, da sua convivência, elegendo como um revoltado. Comigo, não estou perdendo a palavra, o filho é teu, você tem que criar, não largar ele no mundo. Então, todas essas bases são fundamentais e o Evangelho nos traz isso para que nós possamos ter uma vida mais plena. E casa justamente com o que Ramatiz nos menciona aqui a respeito do vício do álcool, né, que não tem classe social, que não tem nível intelectual, todos consomem. Né? As pessoas de uma condição financeira mais inferior vão tomar pinguinha lá no bar, né? As pessoas de um nível material mais elevado trocam a pinguinha pelos uísques, pelos copos com gelo, aquela coisa toda, mas é vício do mesmo jeito. E isso, durante vários e vários anos, tem ceifado muitas vidas, muitas famílias, e é hora da gente conscientizar. Então, é o papel de esclarecimento que cada um deve buscar dentro de si e, principalmente, procurar ter essa pureza que Jesus fala que nós devemos ter para entrar no reino de Deus, a pureza de intenções também, né? Não é só a pureza de uma criança, de sentimentos, mas de intenções, o que, é que nós queremos para a nossa vida, o que, é que nós queremos para a nossa família, e se mexer e correr atrás do objetivo que você queira alcançar. A Janice Helena Rego nos diz: bom dia, Gero. Graças a Deus online novamente para receber em minha casa esses estudos que tanto fazem diferença em nossas vidas. Feliz pela oportunidade de estar na escuta novamente. Forte abraço. Muito obrigado a você, Janice, por sempre estar conosco aqui nas segundas-feiras, assim como a Fabíli Boeing, assim como a Tereza Soberal, o Fábio de Souza, que nos escreve. Bom dia, Gero, sintonizado, esperando mais um programa. Obrigado pela sua disposição de nos trazer tanto conhecimento salutar. O conhecimento é de Ramatiz, viu? O Gero só apresenta o programa. Que você continue tendo muita força para prosseguir nessa caminhada que sabemos não ser fácil. Realmente não é fácil, mas graças a Deus nós estamos aí sempre amparados pelos nossos amigos espirituais. Obrigado a todos vocês que dedicam essa manhã de segunda-feira para estar me escutando com tosse aqui, né? Mas nós estamos, graças a Deus, com boa intenção para poder levar uma informação salutar a todos. Você que nos escuta pode participar do nosso programa também. Acesse na rede social do Facebook a minha página, Gero Maita. Lá tem um link para você acessar a página do programa Despertar da Consciência. E através da página do programa, você pode estar enviando o seu comentário, alguma curiosidade referente ao tema que nós estamos discutindo, ou a sua pergunta, para que nós possamos respondê-la aqui ao vivo, tá? Acesse a nossa página, Gero Maita. Em seguida, eu vou permitir a sua amizade. Logo no primeiro ícone, tem lá Programa Despertar da Consciência. É facinho e você participa dando a sua opinião aqui no nosso programa. Opinião que a Alexandra Zucolotto Fonseca nos mandou aqui, olha só. Olá, bom dia. Meu amigo espiritual, o templo onde frequento, após determinadas giras, uma entidade diz: alguns médios irão sentir vontade de fazer uso de bebida de marinheiro, cerveja, de carne vermelha. Isso procede? Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado a você, viu, o Alexandra. Olha, isso aí é um tanto quanto controverso, né? O médium vai sentir vontade de beber, o médium incorporado ou não, né? Vai ter vontade de consumir carne vermelha, o médium incorporado ou não? Nós vamos manter a opinião dos espíritos nessa resposta. De tudo que me é lícito, nem tudo me convém. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer, Alexandra, é que é um tanto quanto estranho, né, nós registrarmos esse tipo de manifestação dentro de um terreiro, porque isso está pautado dentro de um vício, né? Uma entidade chegar e falar, olha, o médico vai ter vontade de beber, e inclusive, como você disse aqui, em alguns atendimentos, ele permite, né, que os médiuns façam esse consumo. Alguma coisa de errado tem, é onde nós batemos naquela tecla. O espírito, ele não tem a matéria. O espírito não precisa absorver a matéria. O espírito trabalha com a essência. O espírito trabalha com a energia do elemento que vai ser trabalhado. O elemento carne, ele vem desprovido de energias salutares, porque ele já veio do sofrimento do animal, porque ele já vem de uma tortura que é realizada com o animal, porque não adianta, todo mundo criou o boi com amor, a galinha com amor, vai matar. Não, ele cria para ganhar dinheiro. Frigoríficos, abatedouros, querem ganhar dinheiro com a venda de carne. Então, o animal não é visto como um ser de Deus. O animal é visto como um cifrão, como um número, para ser abatido, para vender mais, para ganhar mais dinheiro e, com todo o perdão da palavra, dane-se a saúde pública, porque a carne sai com corante, a carne sai com conservante, né, para manter aquela cor vermelha. Porque, gente, a partir de um momento, quando você estuda sobre fluidos, a partir de 24 horas que um corpo convida, está morto, né, ele começa a perder esses fluidos, inevitavelmente, em grande ou pequena escala, ele entra em processo de putrefação. Ele começa a apodrecer. Como é que uma carne que viaja, às vezes dias e dias, chega com o rótulo de saudável nos açougues? Não é algo para a gente pensar? Como é que um ser que chora ao ser abatido pode transmitir alguma coisa de bom na carne que vai alimentar as pessoas? Como é que, tudo bem, você está falando só de morte, está ótimo. Como é que a ração que dão para esses seres, que engorda, por exemplo, um porco, em 20 dias ele pula de 10 para 100 quilos para ser abatido, pode trazer algum benefício para a alimentação humana? Nós não queremos radicalizar, mas é hora de lançar, sim, essa polêmica para as pessoas poderem raciocinar um pouco. Aí eu questiono a nossa irmã Alexandra, que trouxe um tema extremamente importante para nós. Como é que um espírito que vai consumir isso dentro de um terreiro pode estar agregando uma mensagem positiva? E aí, quando nós batemos o pé, que a Umbanda tem que mudar, que a Umbanda tem que amadurecer os seus conceitos e não perder ritualística, fundamento, que é as pautas que todo mundo se baliza, né, para poder justificar os atos, está na hora da gente mudar. Será que é isso que os espíritos que fundaram a Umbanda no planeta querem? Será que é esse o objetivo? Será que nós temos que conviver aí mais 200, 500, 1000 anos abatendo um animal que, como nós, está numa fase evolutiva? Ou Deus colocou o boi para alimentar o homem? Aonde, biblicamente, nós encontramos isso? Porque na Gênesis não diz isso. Falar que a Bíblia é um livro perdido é algo tanto quanto ignorante. Porque tem muitos aprendizados ali dentro que nós podemos tirar. Então, Alexandra, eu te chamo de Sandra, tá? Quando nós levamos essa questão para o terreiro, nós estamos questionando o sofrimento do animal e essa alimentação, o que é que vai ser boa para o médium e para o seu mediunato. Então, seguindo a orientação dos espíritos que nos assistem, nós não apoiamos a alimentação carnívora e não apoiamos esse tipo de colocação que foi feita, tá? Respeitamos, mas respeitar não é concordar. Quanto à bebida, é a mesma coisa, né? Uma bebida que destrói vidas durante anos. O guia se utiliza do elemento vegetal. O guia se utiliza de um copo com pinga, não para beber, mas ele cria um campo absorvedor que ele pode trabalhar tranquilamente. Agora, por detrás disso, nós temos os médiuns beberrões, porque são alcoólatras que estão sendo despertados. Já vi gira em que o cara enchia o caneco e jogava a culpa no guia, que o guia foi embora e não levou. Então, peraí, esse tipo de raciocínio não é um raciocínio lógico. E me perdoe, uma entidade chegar e falar isso, ó, você vai ter vontade de beber, pode beber que eu deixo. Peraí, é uma responsabilidade muito grande, porque você não sabe as consequências que vai ter com esse ato de liberar cerveja, pinga, uísque, seja lá o que for. Então a gente tem que ter, gente, uma fé raciocinada, nós temos que ter bom senso e, principalmente, nós temos que saber, em termos de espiritualidade, o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? Com base nisso, está aqui a orientação de Ramatiz que eu vou ler para vocês. Revivendo a lenda de que o diabo sempre ajuda os seus afilhados, os obsessores cercam os seus canecos vivos de todos os cuidados e proteção ao seu alcance, dada a multiplicidade de atenções, experiências e auscultações, que chegam a exigir, às vezes, alguns anos de trabalho, para que o encarnado se transforme num vasilhame alcoólico, desprovido de vontade própria. Os seus donos tratam de preservá-lo o mais possível de acidentes, conflitos e até enfermidades que possam prendê-los ao leito e impedi-lo de filtrar-lhes os alcoólicos desejados. Então, ajudam-no a atravessar pontes e lugares perigosos, guiam-no por vales e caminhos escuros, esforçando-se para sustentá-lo até em suas forças vitais. Daí as surpresas muito comuns quando bêbedos, que parecem impossibilitados de se mover, acertam com caminho de casa e atravessam ruas movimentadas por entre veículos os mais velozes, sem nada lhes acontecer. E o povo, sempre observador de certos fatos inexplicáveis, glosa esses acontecimentos através do brocardo, criança e borracho, Deus põe a mão por baixo. Mas a verdade é que se trata não de protegidos por Deus, mas de infelizes canecos vivos aos quais os donos desencarnados guiam atentamente a fim de não perderem tão admiráveis alambiques que lhes custam muito tempo de trabalho. E talvez liberar para um médium fazer isso é abrir porta para o obsessor entrar dentro do seu terreiro, fazer a festa, e você depois vai responder por esses atos. Então, Sandra, nós não apoiamos esse tipo de manifestação, que nessa casa que você cita aqui, que você frequenta, é liberado, tá? Ainda tem o seu comentário aqui, os valores estão invertidos. Os pais estão perdidos, não acontece diálogo. Essa semente foi plantada quando os pais foram para o mercado de trabalho e, na minha opinião, o grande erro se deu quando esses pais resolveram cobrir suas ausências pela liberdade sem limites, pelo presentinho, pela mesada sem disciplina e por aí vai. Lamentável, meu amigo, são os futuros candidatos à porta da delegacia ou do INL, infelizmente mesmo. Para acontecer, pais acordem, disciplina e diálogo é essencial. Muito legal. Obrigado pela sua mensagem. Temos aqui bastante ouvinte participando com a gente hoje. Ó. Temos a nossa ouvinte aqui, que já é da casa, que é a tia G. Deixa eu ver aqui. Bom dia, irmão Gero. Adoro o programa e me sinto muito bem. E vou para o terreiro trabalhar com os pretos velhos, mais animada e com o coração cheio de alegria. Adoro estudar e com os seus programas aprendo cada vez mais. Deus te abençoe sempre. Uma beijoca, carinho. Essa aqui é a bênção da semana da tia G que nós recebemos aqui no programa, né? Muito obrigado, viu? A bênção a todos os seus guias. Jubaiano está conosco hoje também. Jubaiano, que sempre está com a gente aí no Banda do Bem também, está aqui conosco hoje no Despertar da Consciência. Bom dia, Gero. Minha cunhada fez uma cirurgia na cabeça e hoje se encontra com o lado esquerdo do corpo paralisado. Ela está sofrendo da abstinência do álcool e tem fumado por demais. Como nós aqui podemos ajudá-la com o conhecimento de Ramatiz, ela anda meio dopada de remédios, então não entende muito as coisas. Tem que haver o consentimento dela para fazer um benzimento? Não. Primeiramente, hoje a sua cunhada ela está necessitando de um acompanhamento espiritual mais detalhado, que pode vir acompanhado de apometria, desobsessão, para poder estar restabelecendo ela a um lado racional. né? Como você disse, ela está meio dopada por medicamento. Vamos ver a garganta aqui um pouquinho. Ela está um pouco... está dopada por medicamento, está acamada, não está em condições de refletir muito sobre o que é falado para ela, mas está fumando. Então tem amigo aí do lado dela. Porque se ela realmente estivesse dopada por si só, nem o cigarro ela usaria. Então, se ela está aí do lado, tem alguém que com certeza está assediando ela. Então, esse caso, é aconselhável que se leve ela até um centro que dedique tratamento a esse tipo de causa, um centro sério, que faça o trabalho da apometria para poder estar auxiliando ela. E sim, você pode benzê-la, meu irmão. O benzimento, independente do consentimento da pessoa, nós elevamos o pensamento a Deus e pedimos que Deus nos faça um instrumento da vontade dele. Então, a pessoa recebe pelo merecimento dela e pela vontade de Deus, o que nos inibe de pegar alguma carga que esteja ligado a essa pessoa. Então vai fazer o benzimento, meu Deus, se for da vossa vontade, que a fulana de tal, sua cunhada, receba essa bênção, seja cruzada de todo mal, por aí afora vai, para que ela possa se reequilibrar. Então, faça sim o benzimento que ajuda e procure um centro com apometria que faça esse atendimento à distância, porque ela realmente está necessitando, tá ok? Se você desejar, nosso mentor aqui está nos orientando, você, por favor, mande os dados dela para mim, pode ser aqui mesmo, no e-mail do programa Despertar da Consciência, que nós realizaremos no próximo sábado aqui o passe anti-goécia na nossa casa, e logo em seguida nós nos fechamos numa mesa de desobsessão, para doutrinar, né, os espíritos que são retirados com ele, com os caboclos, com os pretos velhos, com os exus, com os baianos da casa. Então nós nos propomos, aqui com a orientação do nosso mentor, a fazer o atendimento à sua cunhada aí para que ela se restabeleça. Tá ok, Gil? Então, por favor, me mande aí, se você desejar, se você concordar também, no próprio ou no meu e-mail que você já tem, que é o Gero Maita, aí no Face, ou aqui mesmo no programa Despertar da Consciência, que nós vamos nos propor a estar ajudando a sua cunhada, tá ok? E tenha fé em Deus que tudo vai acabar bem. Temos aqui o Luiz Evandro Leite, que nos escreve. Já tem algumas dúvidas. Há médicos que defendem que ainda não podemos viver sem a proteína animal, e outros que dizem que não podemos viver só de alimentação vegetariana, né? Como decidir quais estão certos? Vamos primeiro nessa pergunta aqui. Olha, nós pegamos o pinga-fogo como exemplo do ano de 72, o primeiro pinga-fogo em que Chico Xavier foi questionado sobre alimentação carnívora. Realmente, Luiz, não são todos que estão preparados para abandonar a carne, mas a intenção do que nós falamos, do que Ramatiz prega, é que alguns, como foi comigo, bateu a ideia, eu assimilei e fiz uma reeducação alimentar. A reeducação alimentar está com base em todos os alimentos que nós ignoramos hoje, que eu sempre brinco aqui, eu falo, vegetariano não é a pessoa que come arroz, feijão, alface e tomate. Tem outros grupos de leguminosas, de verduras, que você deve ler para conhecer e poder estar utilizando para repor as necessidades do seu organismo, que também não se repõe todas com alimentação carnívora. Falar que eu comi carne e tenho todas as vitaminas, mentira. Nós somos deficientes dessas vitaminas, e a carne, pela nossa evolução espiritual, que nós trazemos de outras existências, nos dá a satisfação, mas não a proteína que nós precisamos. Então, os médicos que salientam isso deveriam ser mais claros nessa questão. Há pessoas que nos ouvem que vão comer carne até o dia de morrer, mas você pode começar a diminuir. O nosso mentor desse programa, que é um hindu, ele nos diz o quê? Que o processo de purificação, né, da alimentação tóxica da carne, ela pode ocorrer durante séculos até. Então, é preciso que nesse primeiro momento nós nos conscientizemos. E o que é que eu falo? Você come 7 dias carne? Baixa para 4, baixa para 3 dias. Procura comer aquela verdura que até então você não comia. Vá comer mais fruta. Para de tomar tanto refrigerante que mexe com os rins e é cancerígeno também, né? Comece a tomar mais suco natural. Tome mais água. Nós encontramos hoje muitas pessoas inibindo-se de tomar pelo menos 2 litros d'água por dia. Isso faz uma diferença imensa no nosso organismo. Ou seja, tudo é uma questão de adaptação alimentar. Eu parei e não tenho maiores problemas quanto a isso. Há pessoas que são radicais, cortam tudo da noite para o dia, e aí realmente vai se prejudicar. O importante é que, se você comia muita carne vermelha, troque pela branca, depois passe para o peixe, e quando o seu organismo estiver preparado, você se torna um vegano, que é aquele que não come nenhum tipo de carne. Então tudo, Luiz, ele vai do grau evolutivo da pessoa, mas conscientização é coisa que já pode ter aqui. Então nós temos pessoas que frequentam a casa, trabalhadores que frequentam aqui, que comem carne ainda. Por isso que aqui é uma regra todo mundo ser vegetariano, pelo contrário. Nós ensinamos, né? O que acontece com isso? Registramos já pessoas que tinham um hábito frequente da carne que diminuíram para 3 vezes na semana e já notaram o reflexo dessa diminuição na sua saúde. Então, é preciso que, sem de uma forma impositiva e radical, nós possamos contribuir para a conscientização, porque ela é a base de qualquer mudança. Entendeu? Então, você tem que ver qual que é o seu nível, o que você consegue fazer, e para saber o que você consegue fazer, você tem que testar. Você tem que dar o primeiro passo. Se dentro disso você vai se adequando, vá levando até respeitar o seu limite. Nós não devemos agredir o nosso organismo. Nós devemos entrar dentro do nosso limite. Então, o seu limite chegou até aqui uma vez por semana, já é uma grande vitória, meu amigo. Muitos bois vão ser poupados por isso, né? Então, pense que tudo é uma questão de evolução, e essa evolução realmente, às vezes, pode ser gradativa na nossa vida. Eu fui criado aprendendo que a planta é um ser vivo. Ela também sofre ao ser destruída. O que você acha? Isso está no livro dos espíritos, nos reinos. A planta ela tem vida, mas ela não tem consciência, ela não tem, ela não tem tato. Então ela não sente quando é podada, não existe a dor. Não existe a dor. Então, e ela está num reino que é diferente do reino nominal, né? Ela, em formação, em sensibilidade, ela está num reino que é diferente do reino nominal. Então não há nenhum problema de você morder um pé de alface e uma folha de alface ela gritar de dor, tá? Há o Terço das Almas de João de Camargo em PDF na internet ou um livro? Sim, eu tenho o Terço de João de Camargo que eu copiei do livreto, que é o livreto da Capela da Água Vermelha em Sorocaba, que me foi dado pelo nosso irmão Antônio Paulo Malzoni, que é o administrador da capelinha, que já se encontra no plano espiritual hoje. E aqueles que desejarem o texto, eu posso mandar para vocês em PDF, para vocês realizarem conosco amanhã. Nós estaremos estudando a proposta de transmitir esse texto pelo Justin, para quem quiser, ao vivo, estar fazendo essa corrente aí conosco. Mas se desejar, me peça aí que eu mando para vocês o texto de João de Camargo, tá? Nossa intenção é divulgar o texto e divulgar João de Camargo. Gente, que bacana, muita gente participando hoje aqui do nosso programa. Antes de nós lermos aqui a mensagem do nosso irmãozinho, o Jaime, mais uma pergunta aqui do livro que eu achei interessante, que Ramatiz fala o seguinte: na intimidade da criatura humana, lutam incessantemente 2 forças poderosas, as energias criadoras do bem e as destrutivas do mal. A consciência do homem tem sido palco de lutas milenárias destas 2 forças opostas, até que o bem triunfe em definitivo e principie e acesse do espírito e a sua consequente libertação das algemas animais. E quanto às energias do bem reativam a natureza espiritual, as destrutivas do mal se enfraquecem, repelidas pela verdadeira individualidade do ser, que é a entidade angélica. Por isso, certas criaturas que viviam escravizadas aos mais deploráveis vícios e incapazes de quaisquer recuperações morais ergueram-se do lodo quando puderam sentir o chamamento espiritual, o grito de alerta de sua própria consciência superior, conseguindo ajustar-se novamente à sua antiga dignidade humana, imunizando-se ainda contra as investidas torpes do além. Muitas dessas regenerações têm sido possíveis sob a influência do espiritismo e das instituições religiosas, mediante a qual muitos infelizes canecos vivos, depois de doutrinados, têm conseguido imunizar-se contra a ação dos seus donos ocultos no mundo invisível. Os obsessores sabem disso. Por isso, assim como protegem as suas vítimas para conservá-las na função repulsiva de exóticos alambiques vivos, também as mantém sobre a mais completa inconsciência dos perigos da bebida alcoólica, embora eles reconheçam que assim reduzem a vida dos seus vasilhames carnais à crosta, evitam que as forças do bem intervenham na sua consciência desperta e consigam afastá-los da degradação alcoólica. Trabalham, então, para que os infelizes alcoólatras não permaneçam muito tempo de posse do seu raciocínio, para não atenderem à voz oculta da própria alma ou às doutrinações religiosas. E assim, os obsessores envidam os maiores esforços para afastar os seus obsidiados dos ambientes regrados e dos amigos que os possam influenciar contra o alcoolismo, enfurecendo-se quando certas missões religiosas ou membros de credos espiritualistas tentam regenerá-los. Certas vezes, chegam ao ponto de mediunizar seus próprios canecos vivos, lançando sarcasmos, ditos obscenos, ou provocando balbúrdia nos centros espíritas, templos ou locais onde as criaturas bem-intencionadas se reúnem para salvar os viciados de todos os matizes. Sabeis quão difícil se torna encaminhar um desses alcoólatras a qualquer trabalho espiritico com o objetivo de regenerá-lo, pois mesmo quando ele deseja ardentemente fugir da terrível força que o submete ao álcool, tudo se lhe ocorre de modo tão irritável e humilhante que o faz desistir da empreitada e até odiar aqueles que pretendem salvá-lo da sina tenebrosa. Para ver aquilo que nós falamos, né? Não é algo fácil, mas também não é algo impossível, né? Veja lá. Bom dia, Gero. Obrigado pelo programa, trazendo boas informações. Que Deus o abençoe. Sobre o álcool, fumo, alimentação carnívora, os dragões têm muito interesse nisso, certo? Que Deus abençoe, e Ramatiz também. Não só tem interesse, como nós temos aí grupos de cientistas do plano astral, Jaime, que atuam desvirtuando as empresas que produzem esses elementos a criarem novas fórmulas que são mais agressivas, fórmulas que são mais prejudiciais à nossa saúde. Então você sempre vê aí os novos produtos que são lançados e inevitavelmente eles vêm carregados de alguma composição química mais agressiva ainda do que a anterior. Então é algo que sim, tem a mão dos dragões por detrás de tudo isso. Jubaiano nos retorna aqui, agradeço muito pela ajuda e agradeço aos seus guias pelas bênçãos e que sempre nos dão. Deus continue te iluminando e te abençoando. Não há o que agradecer, né? Nós temos aí o papel de servir aos nossos irmãos. Eu já estou com o nome dela aqui, tá? Da Nara. Você fique tranquilo que nós começaremos no próximo sábado, às 20 horas, a sessão de desobsessão para ela. E tenha fé em Deus que tudo vai correr muito bem, tá bom? Obrigado pela confiança, viu, Gilbaiano? Obrigado por estar com a gente aí no programa também. A Sandra nos retorna também aqui o e-mail. Oi, gente, obrigado pela participação. Está pedindo oração aqui para os rins. Cálculo, tudo bem, nós vamos rezar para você, tá, ô Sandra? Muito obrigado. Temos aqui um e-mail de Valéria, que nos escreve. Ela pede para não citar o nome dela completo, mais um e-mail aqui chegando. E ela nos informa aqui, prezado Gero, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Talks de Aruanda. foi ouvindo o programa da semana passada em que o garoto Flávio se manifestava sobre o seu problema, que hoje aqui eu me encontro também para dizer o quanto que tem sido importante ouvir esse programa às segundas-feiras de manhã. Tenho hoje 28 anos e comecei a beber e cheirar drogas, provavelmente cocaína, né? Aos meus 21 anos de idade, com o pretexto de querer ser mais mulher, fruto de um relacionamento que não havia dado certo, Deus do céu. Fui conduzida por caminhos tortuosos, aonde a minha moral desceu ao lixo, e me vi me prostituindo a ponto de muitas vezes, escutem isso daqui, a ponto de muitas vezes não saber quem havia mantido relação sexual comigo. Meu Deus do céu. Hoje estou aqui novamente estudando o livro o Fisiologia da Alma, no intuito de me reerguer. E a base disso foi casualmente que uma amiga me passou o anúncio da Rádio Talks de Aruanda, comentando de seu programa. Quero lhe agradecer e lhe pedir que não nos abandone, porque é de extrema importância o papel que você tem feito, e lhes dizer que mesmo que não haja muitos ouvintes por ser uma segunda-feira de manhã, os poucos que têm, com a sua boa vontade e os ensinamentos de Ramatiz, você está ajudando a salvar uma vida. Olha, não tenho palavras para dizer isso para você. Muito obrigado pelo teu e-mail, e que Deus te dê força. E conte com a gente, estude Ramatiz, estude o Evangelho também, vá, procure um auxílio espiritual, conte com a gente. Nós estamos aí à disposição, o que for possível para poder te ajudar, minha irmã. Fique tranquila, você vai se restabelecer, né? Muito obrigado. Nossa, essas coisas que emocionam realmente a gente nessa experiência que a gente vem tendo, né? Realmente é uma coisa que emociona muito. Mas enfim, Tia G, irmão Gero, quero receber o Terço das Almas. Vai receber sim, tinha acabar o programa que eu mando para vocês aqui. Temos o Jaime que manda uma frase que cai bem para essa nossa irmã, que nos mandou esse e-mail agora, que me deixou muito emocionado mesmo, mas muito mesmo, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas todos podem recomeçar e construir um novo fim. Frase de Chico Xavier, do nosso irmão Jaime, lá do Rio de Janeiro, que está nos ajudando a fazer esse programa de forma grandiosa, né? Muito obrigado a todos vocês, né? Olha, gente, são por essas coisas que realmente vale a pena a gente estar tocando o programa aqui. E foi interessante que quando nós começamos, né, o programa, nós encontrávamos pessoas que, como eu sempre falei, falavam que era loucura, que não ia dar certo, essa coisa toda. E aqui vem os resultados, né, dessas pessoas que nos escrevem, dessas pessoas que nos orientam, dessas pessoas que realmente estão se beneficiando, né, com essa proposta aqui de Ramatiz e com esse apoio da Rádio Talks de Aruanda para o nosso trabalho. A Lilian nos manda mais uma mensagem para nos últimos minutos aqui do nosso programa. Bom dia. Esse programa foi um achado, acho que foi isso, enorme em minha vida. Tem me ajudado bastante em solucionar minhas dúvidas em meu desenvolvimento mediúnico e melhorando como ser humano, pois frequentei muito tempo o centro kardecista no qual eu trabalho, de desenvolvimento é totalmente diferente. Obrigado, e parabéns por sua posição perante a Umbanda, nos mostrando qual o verdadeiro sentido desta linda demonstração de fé que é a Umbanda, na qual me encontrei e estou encantado em viver. Axé, meus irmãos, muito obrigado, Lilian, pela sua palavra. E está aqui o Fábio Souza, encerrando o nosso programa de hoje. Há mais ou menos 30 dias sem nenhum tipo de carne, de porco e boi. Mudamos completamente nossa alimentação e já perdi 8 quilos para quem pesava 115. Isso é um ganho espetacular na saúde. Parabéns, Fábio. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado aí por estarem dividindo suas experiências conosco. Gente, me emociona muito isso, né? O programa está crescendo, as pessoas estão cada vez mais ativas aí conosco, então isso realmente me deixa muito feliz e de saber que a proposta está sendo bem aceita, né? As segundas-feiras a gente já acorda empolgado, né? Eu hoje pensei em não forçar a voz, porque à noite nós temos um atendimento especial para fazer a uma pessoa necessitada e eu vou precisar dessa voz para fazer, mas eu falei, não, o programa não pode faltar, né? A gente tem que estar lá porque vai estar ajudando algumas pessoas. Vejam a irmã que nos escreveu, vejam os comentários que vêm, duas perguntas que nós respondemos e mais o Evangelho tocaram muitas pessoas e é essa a intenção do programa. Tanto que a intenção é boa, estamos aqui com 4 minutos ainda para acabar o programa, que eu quero dar uma boa notícia para vocês. O programa Despertar da Consciência, com parceria com a Rádio Talks de Aruanda, está indo para o ar. Nós teremos na última quinta-feira desse mês, se não me engano é dia 25, a estreia da TV Ramatiz pelo Justin.tv. Uma parceria do Céu Esperança, da Rádio Talks de Aruanda, que apoia aí os trabalhos não só da Umbanda, mas do universalismo também, com as diversas programações que tem aí na rádio. Nós estaremos estreando o programa Despertar da Consciência pelo justin.tv/LarEsperança, onde durante 2 horas, interagindo com o internauta, nós estaremos dando uma aula de Ramatiz. Nós estaremos comentando sobre os livros de Ramatiz, trazendo algumas curiosidades do mês do nosso programa e, principalmente, nós estaremos levando informação, falando de Umbanda, falando de Ramatiz, falando de alimentação natural e esclarecendo as consciências, cumprindo o papel do programa, que é despertá-las, né? O despertar da consciência de cada um. Então, não percam. No dia 25 desse mês, quinta-feira, às 20 horas da noite, programa Despertar da Consciência, também agora pela TV Ramatiz, que nós estaremos transmitindo pelo justin.tv/LarEsperança. Como sempre, para alegria de alguns e para ódio de outros, né? Mas não tem problema, a gente vai aprender a fazer eles nos amarem também. Então fica aí o convite para você que às vezes tem dificuldade, né, de acompanhar o programa de segunda-feira, que vai continuar no ar, viu, gente? Não vamos sair de segunda-feira, não. Mas para você que tem dificuldades de acompanhar o programa conosco na segunda-feira, você agora pode também acompanhar o nosso programa na última quinta-feira de cada mês, através do justin.tv/LarEsperança. Os anúncios vão rolar aí pelos grupos da internet para poder mais tá levando mais informação para o nosso ouvinte, né? O Gil Baiano já comentou: parabéns pela parceria. Nós que estamos longe ganhamos muito com isso. Valeu, gente. Muito legal. Então fica aí, gente, o nosso agradecimento. Nosso muito obrigado por vocês estarem conosco nessa manhã. Realmente o programa foi emocionante. A nossa irmã que nos escreveu, se você for de São Paulo, nós colocamos a nossa casa Céu Esperança à sua disposição para poder auxiliá-la aí, te orientar, tá? Sem nenhum custo. Aqui não se vende religião, aqui nós trabalhamos pela Umbanda. E você que está conosco aí sintonizado, a todo o pessoal da Rádio Talks de Aruanda, graças a Deus nós conseguimos realizar mais um programa e eu rogo a Deus, rogo aos orixás, rogo aos espíritos superiores, rogo ao nosso irmão Ramatiz que abençoe a todos vocês, pedindo bênçãos a todos para uma semana excelente em nossas vidas e na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, se Deus quiser e Ele quer, nós estaremos aqui com o nosso programa Despertar da Consciência, uma visão universalista com o nosso mestre Ramatiz, pela Rádio Talks de Aruanda. Muito obrigado a todos vocês, eu sou Jairo Maita, até lá, um beijo no coração de todos.